E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do 60 Hz. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre como detectar um novo planeta Terra. Ou será que existe vida nesse planeta? Será que existe planetas tão habitáveis quanto a Terra? Planetas rochosos com presença de ar, com presença de água e quem sabe vidas baseadas em carbono ou não? Bom, vamos tentar responder um pouquinho essas perguntas. Mas antes, deixa o like já no vídeo aí, compartilha para quem você acha que gosta de astronomia, que gosta desse tipo de assunto. E também se inscreva no canal para mais vídeos assim, deixe os comentários se você gosta desse tipo de vídeo. Bom, eu peguei esse assunto como inspiração da revista I3E Spectrum, que é uma das principais revistas do mundo da tecnologia para os pesquisadores da área de engenharia, principalmente engenharia elétrica, eletrônica, esse tipo de tecnologia. E é a partir desse artigo aqui, Finding Another Earth, que é a capa principal da revista de março de 2021. E aqui eu peguei maior parte das informações nesse vídeo e que eu acho que deve ser bastante interessante. Vamos começar com a seguinte questão: como detectar planetas fora do nosso sistema solar e principalmente como saber se ele é habitável, né? Como saber se ele tem as características necessárias, se ele é rochoso, se ele tem a temperatura média na medida que a gente considera. Então, como que a gente faz isso? Bom, antes de falar como exatamente a gente faz isso, a gente tem que estipular quais as dificuldades que a gente tem em relação a esse tipo de coisa. Do tipo, por que eu não posso simplesmente apontar um telescópio para aquele ponto que eu acho que tem aquele planeta e observar aquele planeta bonitinho lá na imagem, como a gente tem com galáxias e com outras estrelas? Bom, acontece aí que a gente tem alguns fatores que impedem a gente de fazer essa observação tão simples, né? Primeiro é a resolução. Ou seja, vamos pensar como é que seria um extraterrestre se ele quisesse ver a Terra. Por que que ele não conseguiria se ele estivesse em outra galáxia? Bom, primeiro porque a Terra, ela é relativamente pequena. Então você pensa, a gente tem um planeta, um sistema solar gigantesco, planetas imensos, tipo Júpiter, e o próprio estrelas gigantescas como o Sol, e estrelas ainda maiores do que o Sol. Então você precisaria de um telescópio gigantesco para poder fazer esse tipo de medida. Eu falei um pouco disso mais no podcast que eu gravei tem algum tempo sobre a fotografia do buraco negro que fizeram um tempo atrás. E lá eu falo como que para você detectar pontos pequenos na escala espacial, você precisaria de um telescópio gigantesco. E é coisa que é infactível, né? Então eu tenho primeiro essa questão da resolução. Segundo ponto é o contraste. A Terra, ela não emite luz, nenhum planeta emite luz, né? Só as estrelas que vão emitir luz. Então, pensa, você está apontando para um sistema solar onde você tem um ponto que é a fonte de luz principal daquele sistema solar e várias outras estrelas ali em volta. É simplesmente uma questão de contraste. Você não vai conseguir ver num telescópio, além da resolução, você não vai ver o contraste daquele planeta, justamente porque tem pontos de luminosidade que são muito mais fortes e muito maiores do que aquele planeta. Então simplesmente não dá para você ter o contraste da visualização do planeta. E por fim, existe a terceira pergunta: como a gente poderia determinar a massa desse planeta? Basta só olhar para ele? Não, não basta só olhar para um planeta e determinar a massa só olhando, né? E a massa é um dos fatores principais para a gente começar a determinar a órbita do planeta, para a gente determinar a trajetória dele ao longo da estrela e por isso determinar a região de habitabilidade, né, daquele planeta, se ele tem a temperatura certa, se existe possibilidade de haver água e tudo mais. Então, esses três são os principais problemas que a gente enfrenta de simplesmente colocar um telescópio para ver aquele planeta e que não é tão simples assim, né? Então, a gente precisa sim ter algumas coisas a mais. E o que são essas coisas a mais? Bom, a gente começa aqui com algumas soluções, são mais de uma. E uma das principais que a gente tem é a questão da espectrometria. E aqui a gente vai entrar num grande parênteses para entender melhor o que seria isso. O que é a espectrometria? Bom, acontece que quando ondas eletromagnéticas, tipo a luz, ondas de rádio, raio-x, raios gama, isso são todas frequências do espectro eletromagnético, são ondas eletromagnéticas, com frequências e comprimentos de onda diferentes. A luz visível é uma delas. Essas ondas eletromagnéticas, quando elas interagem com os átomos, elas interagem de uma maneira diferente para cada átomo. Afinal, existem questões energéticas diferentes, né? Cada átomo vai ter uma quantidade de prótons e elétrons diferente, que vão interagir de uma maneira distinta para cada comprimento de onda do espectro eletromagnético. Ou seja, pode ser que algum átomo absorva um pouquinho mais de uma determinada frequência, ele emita um pouquinho mais de outra frequência, e aí você começa a ter uma impressão digital para cada átomo e para cada molécula que tem, né? Então, às vezes, a gente pegando os comprimentos de onda que cada átomo consegue absorver, a gente consegue, então, determinar qual é a impressão digital daquele átomo, né, daquela molécula, simplesmente olhando a reação daquela substância com o espectro eletromagnético. Pode ser a luz, mas, claro, a luz é só uma pequena fração do espectro eletromagnético. Bom, por que eu falo isso com relação a detectar os planetas? Vamos para um segundo momento onde a gente explica o efeito Doppler. O efeito Doppler é aquela questão de você tem uma onda, né, que tem um determinado comprimento de onda, né, tem uma determinada frequência, e conforme a coisa que está emitindo aquela onda, quando ela se move, quando ela tem algum tipo de variação, a onda, ela, de certa forma, ela se alonga ou encurta conforme aquele movimento. Já pensou no efeito da ambulância passando? Quando ela passa por você, ela vem vindo e ela vai embora. Você vê que a frequência do som que ela está emitindo, ela começa a ficar mais agudo e conforme ela se afasta, vai ficando mais grave de novo. Bom, isso é efeito Doppler, porque a frequência da onda que ela está emitindo, no caso aqui é um som, desse exemplo, a frequência tem uma determinada característica, mas conforme ela está em movimento, aquela onda ela pode se alongar ou pode se comprimir, né, dependendo do movimento que ela vai fazer. Agora, imagina que tem algum determinado objeto emitindo determinados comprimentos de onda, né, no caso, uma luz, pode ser uma luz também. E aquela coisa se mexe. Bom, assim como no caso da ambulância do som, o som vai ter um deslocamento ampliando ou diminuindo o seu comprimento de onda por um breve momento, assim vai acontecer na espectrometria. Aquela impressão digital que você tem daquela substância, ela vai ter um leve deslocamento porque ela está tendo um leve deslocamento na fonte que o emitiu, né? Então, pensa numa estrela, por exemplo, ela está lá emitindo diversas ondas eletromagnéticas, algumas no espectro visível, outras no espectro de raios-x, de raios-gama e por aí vai. E, de repente, ela sofre uma pequena alteração no seu movimento. É claro que essa alteração vai alterar ali a espectrometria, causando um pequeno deslocamento que a gente consegue detectar. Agora, o que isso tem a ver com o planeta? Bom, pensa que você está lá observando a estrela, que, como eu falei, ela tem um contraste maior, ela consegue ser observada com mais facilidade. Agora você está analisando a espectrometria dela e detecta uma pequena variação daquela estrela, né? O que a gente considera que isso pode ser? Um planeta. O planeta, assim como ele sofre a influência gravitacional da sua estrela, também a estrela sofre a influência do planeta. Claro que em muito menor escala, mas sofre. E quando ela sofre essa pequena influência, claro que ela vai se movimentar também. Então a gente pensa que só a Terra que está se movendo ao redor do Sol, né, os planetas estão se movendo ao redor do Sol, mas o Sol também está sofrendo influência do planeta e se deslocando um pouquinho, que seja graças à gravidade dos planetas, né? Então isso é muito importante também. E graças a essa pequena alteração que a gravidade do planeta exerce sobre a estrela, gera uma alteração na espectrometria, logo a gente consegue detectar que aquele planeta, que tem algum planeta exercendo alguma influência ali naquela estrela, e é assim que a gente consegue detectar se tem um planeta ali. Bom, outra forma de você fazer esse tipo de detecção, e que se você combinar as duas, você tem ainda mais informação sobre aquele planeta, é você usar o método de transição. O que que acontece? Imagina que você está olhando uma estrela pelo seu telescópio e você tem as informações de quanta luminosidade você está recebendo. Então você consegue apontar um sensor para aquela estrela e verificar o quanto de luz você está detectando aquela estrela. É um valor constante, mais ou menos padrão ali, até que você detecta uma pequena diminuição daquele padrão. Ou seja, você está um pouquinho mais aquela estrela está um pouquinho mais escura do que deveria. E de repente ela volta a ficar com a claridade padrão. O que que aconteceu? O planeta passou bem no meio da minha verificação. É basicamente isso. Então aqui a gente tem um pequeno diagrama aqui do método de transição. Você tem a estrela aqui emitindo a sua radiação. E justamente para os nossos sensores, de repente vem um planeta e eclipsa de maneira bem pequena, claro, porque o planeta é bem pequeno comparado com a estrela, mas ele passa aqui bem no meio da nossa visibilidade, logo a gente vai ter um pouquinho menos de luminosidade vindo para a gente. Então é justamente aqui, se você tiver um gráfico do tempo com a luminosidade que está chegando para a gente, ela é padrão. Só que quando o planeta passa pela estrela, ela diminui e volta a crescer, ficar pro padrão normal, justamente quando o planeta sai da visibilidade. E assim a gente também é uma forma da gente detectar se um planeta está orbitando aquela estrela ou não. Mas ainda, se a gente pegar os dois métodos, a espectrometria e a transição, método de transição, a gente consegue, por fim, obter dados suficientes para ter uma noção maior de como funciona aquele planeta, sua órbita e sua massa. E aí a gente consegue determinar se ele está distante demais da estrela, se ela está muito perto, e aí a gente consegue determinar a região de temperatura daquela estrela e, portanto, definir se ela é capaz de ser habitada ou não. É claro que, com aquela questão da espectrometria, uma coisa que eu não falei, é que, como você está recebendo as diversas radiações eletromagnéticas daquela estrela, você consegue fazer a espectrometria daquela estrela e determinar quais os elementos químicos que a compõem. Então você consegue, a partir disso, determinar mais ou menos como é que é o peso da estrela. E, né, pegando os elementos químicos que a compõem e fazendo um cálculo para determinar a sua massa. E aí você consegue também, utilizando a variação da espectrometria com o método de trânsito, para obter a influência do planeta naquela estrela e, portanto, obter a sua massa. E é por isso que a gente consegue determinar as características principais do planeta e determinar se ele é habitável ou não. É claro, quando a gente fala de questão de se existe vida ou não, ou se ele é habitável ou não, é claro que muitas outras questionamentos vêm à tona, principalmente aquela questão de que será que a gente está procurando a vida como a gente conhece? Quando a gente, na verdade, deveria estar pensando se existem outros métodos de vida, talvez não baseados em carbono, ou sei lá, de algum, ou que resista mais a grandes temperaturas, grandes radiações e tudo mais. A questão é que aqui a gente se baseia com o que a gente tem, né? O que a gente conhece, né? E o que a gente conhece são vidas baseadas em carbono. Então a gente sabe, a gente tem certeza de que vida pode existir baseada em carbono. Mas a gente não sabe se existe também a possibilidade de outras coisas com esses elementos, né? E claro que a gente vai dar um pouquinho mais de foco por aquilo que a gente tem certeza que pode acontecer, né? Que é a vida baseada em carbono. E seria uma busca um pouco mais cega se a gente fizesse isso sem considerar isso, né? Então a gente baseia no que a gente sabe, no que a gente tem certeza que pode acontecer, né? Mas claro, isso são sempre especulações, né? A gente procurar esses planetas ajudam a gente a entender um pouco mais a vida na Terra, né? Por que que ela aconteceu, por que que ela surgiu, né? E até mesmo quanto que ela pode durar, E mesmo, claro, se um dia for possível viagens interplanetárias, a gente conseguir levar a raça humana para outros planetas, né? Ou então levar sondas que possam descobrir vidas lá fora. Isso tudo são possibilidades e que é sempre muito curioso verificar essas possibilidades e pensar num futuro onde isso possa ser possível. Bom, um estudo indica que pelo menos 7% das estrelas da Via Láctea têm planetas possivelmente habitados. E como eu falei no texto que eu publiquei lá no meu blog, link na descrição, a gente tem, cada galáxia tem bilhões de planetas. Então, se você pegar 7% só da Via Láctea já é muita coisa. Então, imagina o quanto de possibilidades que a gente tem aí, né, de planetas possivelmente habitáveis, possivelmente que tem possíveis rastros de possuírem água, possuírem atmosfera, água no estado líquido, né? E isso é muito instigante, né? Você pensar o que que existe lá fora, né? Será que tem alguma coisa? Deixa aí nos comentários se você acha que tem. Bom, além disso, a matéria lá da E3A Spectrum, ela fala que laboratórios da NASA, em parceria com a Universidade de Yale e a Universidade de Gênova, estão desenvolvendo tecnologias para espectrometria, que eu falei mais cedo, em escala de um fentômetro. Fentômetro é 10 elevado a menos 15 metros. Isso significa que em 1 metro cabem 10 elevado a 15 fentômetros, então um seguido de 15 zeros, né? Então é um ponto muito pequeno. E quando você tem uma espectrometria tão detalhada assim, é claro que você vai conseguir detectar variações muito sutis. E com isso você pode poder detectar a existência de planetas com bastante, com um pouco mais de precisão, né? Isso é muito interessante. É claro que para isso os equipamentos têm que ter uma calibragem e uma construção extremamente precisas. Por quê? Porque qualquer alteração na temperatura e na pressão ali daquele sensor pode ser confundida com o movimento do planeta. Como a espectrometria, o deslocamento do planeta, da espectrometria de uma estrela, ela é muito sutil, os equipamentos têm que ser muito precisos para detectar esse tipo de presença de um planeta ou não. Então você tem que ter uma construção de uma tecnologia muito precisa nos equipamentos para garantir que, se eu tiver uma mudança de temperatura naquela região ali daquele sensor, uma mudança de pressão, um terremoto assim, não vai acontecer esse tipo de interferência na medição do sistema. Então, são sistemas extremamente precisos que vão precisar de câmaras de vácuo, sistemas térmicos retroalimentados e sensores eletrônicos especiais. É tecnologia de ponta, de altíssima qualidade, extremamente atualizado com o estado da arte da tecnologia elétrica e eletrônica que o mundo tem a oferecer. Então é tecnologia e pesquisa de ponta que você precisa para detectar esse tipo de coisa com uma sensibilidade muito grande. Então é muito interessante isso que esse pessoal está fazendo. É muito interessante esse tipo de tecnologia, esse tipo de pesquisa e também é muito instigante, como eu falei, esse tipo de busca pelo espaço afora, é algo que me interessa bastante. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, gente. Deixa aí no comentário se gostou, deixa o like, compartilha para quem você acha que vai gostar. Muito obrigado por assistir até aqui. Fala aí se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer mais, e eu vejo você na próxima. Até mais!